ouço um grito, segura a peão. Tiro meu chapéu e faço uma oração. Em cima do touro não tem pra ninguém. São 8 segundos, mas eu fico bem. Meu amor, sou o peão. Meu amor, sou o peão. Se a menina fala que sente paixão, eu já pulo fora, compromisso não. Eu já fui casado, sei como é que é. Já comi poeira por uma mulher. Meu amor, sou peão. Meu amor, sou peão. É assim que levo a vida, é assim que sei viver, cheio de amor e de prazer. Em cada lugar passo, eu conquisto um coração. Eu não sei viver na solidão. Meu amor, sou peão. Meu amor, sou sente paixão, eu já pulo fora, compromisso não. Eu já fui casado, sei como é que é. Já comi poeira por uma mulher. Meu amor, sou peão. Meu amor, sou peão. É assim que levo a vida, é assim que sei viver, cheio de amor e de prazer. Conquisto um coração, eu não sei viver na solidão. Meu amor, sou peão. Meu amor, sou peão. Meu amor, sou peão. Sucessos da música sertaneja desfilando na sua rádio favorita. Moda Sertaneja. outro sinceramente. Eu, um poeta inspirado, sorri sempre alegremente, demonstra felicidade, mas a tristeza e a saudade lhe persegue eternamente. Viola amiga, ouço a voz tão dolente, faz minha alma ferida sorrir para toda gente, recordando meu passado, vejo a vida diferente. No mundo não somos nada, estou no fim da jornada, mas eu partirei contente. Moda sertaneja, todo mundo ouve. Chegando no Rio Grande pra fazer a travessia, numa forte derrapada saiu fora da estrada e dentro do rio caía. Lutando desesperado do seu carro ele saiu, o seu grito de galopando seu cavalo, o fazendeiro ele viu, entre as chuvas que caía, com firmeza conseguiu jogar seu laço ligeiro e laçando o fazendeiro, arrastou fora do rio. Fazendeiro tremendo com a voz entrecortada foi agradecendo que eu contando a vida passada. É a segunda vez que vejo minha vida ameaçada na minha saudosa infância, que sempre será lembrada na cidade de Barreiro. É meu tesouro, ele foi feito do couro do famoso soberano. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. As melhores rádios são Target e apresentam agora Moda Sertaneja. Eu estava ali aos pés do vento, enquanto o vento me acariciava. Estava no céu longe do tempo, uma estrela me cadenciava. Vagas lembranças de um coração, fui o campo verde onde você descansou. Fui a voz que lá do sertão te chamou. você disse não e chorou. Aves cantantes, plantas gigantes, solos plantantes em flor. Aves cantantes, matas gigantes, solos plantantes em flor. Rios de amor. Caso te acometa a saudade, vou deixar aberta a porteira, tão sozinha nesta cidade, a pensar em minha noite inteira. Você diz que quer, mas não vem. Eu não posso te obrigar a tentar ser feliz. Se você vier, meu bem, virá porque quis. Só te peço, vem, meu amor. Aves cantantes, matas gigantes, solos plantantes em flor. Aves cantantes, matas gigantes, solos plantantes em flor, rios de amor. Rios de amor. TargetW.com, referência para o mundo. Target Rádios, a maior rede internacional de rádios. Estamos acompanhando Moda Sertaneja e encerramos a primeira sequência com Vitor e Léo, Rios de Amor. Por aqui, Juliana Fernanda, e vamos a um intervalo bem rápido. Já já voltamos com o Moda Sertaneja. Daqui a pouco voltamos na rede internacional Target Radios. Moda Sertaneja. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo. Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Estamos de volta na Rede Internacional Target Radios. Moda Sertaneja. Do jeito que me contaram, eu fiz a moda, acertou na letra, num bar granfino, em Pederneira, chegou mocinho numa lambreta. No meio da peãozada, contou vantagem, até fez desfeita, sou campeão, nesse motor que sobe montanha e faz piruleta. O progresso, meus senhores, é uma verdade que se apresenta. Já estão matando cavalo e burro, porque o trator mata a virgem frenta. Foi o tempo do cargueiro, jipe é o rei da estrada barrenta. Cavalo bom, casco é de pneu, que pode voar, o motor aguenta. Um caboclo retrucou, nem que eu perca tudo, minha colheita desafiou ele numa aposta com seu cavalo de crina preta. Ocinho puxou a carteira, essa parada é barbada feita, 50 conto na meia légua, já emparelharam uma chalambreta. Aonde a estrada faz curva, o macho atalhava pela valeta, pulando o toco e cerca de arame, cavalo bom fora não aceita. Perdeu o mocinho de vista, ganhou a corrida e muita gorjeta, o povo todo dava risada de ver o playboy empurrar a lambreta. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Moda Sertaneja. Yeah.

Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido. Não sabia da nossa amizade, porque a gente era unido. Quando vi seu documento, me cortou o coração. Vi saber que o Chico Mineiro era meu legítimo irmão. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Seja bem-vindo ao território dos sertanejos, moda sertaneja. Tive lendo no romance de um casal de namorado, de Rosinha e Catimbau, dois jovens apaixonados. Rosinha, família rica, Catimbau era um coitado, capataz de uma fazenda, mas trabalhador honrado. Adomava burro brabo, no laço era respeitado. Um caboclo destemido, ai, por tudo era admirado. Catimbó encontrou Rosinha lá no alto do Espigão. Pôs se ver os dois sozinho, quis proveitar da ocasião. Catimbó pediu um beijo, Rosinha disse que não. Ela bem tava querendo, mas não deu demonstração. De tanto que ele insistiu, ela deu uma decisão. Vamos deixar pra outro dia, aí para as festas de São João. Passaram esses 5 meses, chegou o esperado dia. Rosinha estava mais linda, como uma flor parecia. A festa estava animada, todos com grande alegria. Quando o pai de Rosa veio perguntando quem queria, mostra a ciência no laço pra laçar o boi ventania. E os vaqueiros amedrontados, ai, todos eles se escondiam. Chamaram então Catimbau, mas ele não atendeu. Rosinha disse, meu bem, vá fazer o pedido meu. Catimbau é corajoso, mas nessa hora tremeu. Depois de um sorriso amargo pra Rosinha respondeu: eu vou laçar esse touro pra te mostrar quem sou eu. Mas depois eu quero beijo, ai, que você me prometeu. Catimbau mais que depressa no seu bragado amontou. Chegou a estourar no macho e a laçada ele aprontou. A laçada foi certeira que o povo se admirou. Catimbau foi infeliz, o bragado se atrapalhou. O laço fez uma volta no seu pescoço, enrolou. Com o pialo que o boi deu, sua cabeça decepou. Trouxeram a cabeça dele, Rosinha nela pegou. Chorando desesperada, deste jeito ela falou: Catimbau, promete um beijo, recebo agora, eu te dou. Na

Levantou a mofadinha, falou pro dono: não tenho fé quando um caboclo que não se enxerga num lugar desse vem por os pés. Senhor que é o dono da casa, não deixe entrar um homem qualquer, principalmente nesta ocasião que está presente o rei do café. Foi uma sarva de Parma, gritaram viva pro fazendeiro, quem tem milhão de pé de café por esse rico chão brasileiro. O seu nome é conhecido lá no mercado dos estrangeiros, portanto veja que este ambiente não é pra qualquer tipo rampeiro. Um modo muito cortês, respondeu peão pra rapaziada: essa riqueza não me assusta, topo em aposta qualquer parada. Cada pé do seu café eu amarro um boi da minha boiada, pra vocês tudo eu a garanto que ainda sobra um boi na invernada. Foi um silêncio profundo, o peão deixou o povo mais palmado, pagando a pinga com ir cruzeiro. Disse ao garçom pra guardar o trocado: quem quiser saber meu nome, que não se faça de arrogado, é só chegar lá em Andradina e perguntar pelo rei do gado. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Target Radios, a moda da música sertaneja. Cada palmo dessa estrada eu conheço bem. Não tem dia, cada cidade que passo levo alegria. Quantas estrelas já vi iluminando o céu, madrugada de sereno vai ao meu chapéu. Já passei tanto janeiro, já senti tanta saudade, cada ida, cada volta, só felicidade. Minha vida é segurar as rédeas do possante, lobo da estrada, fera do volante, louco, apaixonado, mais um viajante. Minha vida é igualzinha um peão, também tem saudade no seu coração. Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão. A todos os caminhoneiros que transportam o progresso do nosso Brasil, vai um abraço de César Menotti e Fabiano. Quantas estrelas já vi iluminando o céu, madrugada de sereno vai ao meu chapéu. Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade, cada ida, cada volta, só felicidade. Segurar as rédeas do possante, lobo da estrada, fera do volante, louco, apaixonado, mais um viajante.